muito boato. No, peraí. Vamos lá. Muito boa noite pro senhor, pra senhora, pra criança e pro criança que estão acompanhando mais um Cidade Alérgica. E é o seguinte, nós vamos já começar com o Motolink, porque já acabou a inscrição do Enem e parece que teve confusão. Estão me falando aqui que o bicho pegou o neném. Vamos ouvir. Não, mas o que que é isso? Ah, o bicho pegou o neném. Eu tô entendendo agora, Pia. Tá muito bom. Vamos falar agora do seu Odilon, não é, Berimbau? Verdade, boa noite, Perreco. Boa noite, Berimbau. Vamos ver agora a história do seu Odilon. Ele que é o taxista mais velho de São Paulo. Aos 98 anos, tá aí dirigindo seu táxi e tá cheio de cliente, viu? Os colegas do seu Odilon falaram com a nossa equipe do orgulho de trabalhar com ele e que esperam que ele continue lá por muitos e muitos anos. O seu Odilon agradece o carinho de todo mundo e garante que enquanto tiver saúde, vai estar lá atendendo a galera no seu táxi, não é? Que beleza, hein, Perreco? Seu Odilon aí é um grande exemplo de ser humano. Pois é, grande seu Odilon. Faleceu logo após o fechamento da matéria. Triste, não é? Ai, corta aqui pra mim. Agora o senhor e a senhora vão acompanhar a história do alfaiate que tinha uma camisaria muito bem sucedida na Oscar Freire. É ali que o Berimbau compra as camisetas dele. Tá sempre bonito, tá sempre bem vestido, ganhando milhares de reais por semana esse alfaiate. Pois bem, entra aí um advogado e pede uma gravata. O alfaiate resolve atender o pedido do cliente e aí, meu amigo, minha amiga, o advogado leva a gravata. Leva a gravata e morre estrangulado. Impressionante, não é, Berimbau? Pois é, Perreco, para alguns a punição é por pouco tempo, mas pro alfaiate, eterno. Eterno, muito boa, Berimbau, tá engraçadão hoje. Agora nós vamos embora porque nós não temos mais tempo. E por falar em tempo, o tempo perguntou pro tempo quanto tempo o tempo tinha. Mas se o tempo tinha, é porque tem putaria. Um forte abraço, até a semana que vem.